encontrarás no meu caminho flores e bondade, amor e paz. Sofri com resignação, mas hoje em dia eu não sofro mais. Só posso agradecer a Deus, o Criador, que me deu tudo que mereço. Estou tranquila com o meu amor. Eu sofri de verdade, hoje vivo assim. Mas a felicidade não é só pra mim. Sei que vais me ouvir e hás de ver que eu plantei o que tu vais colher. Vai por mim, vai. Hoje vivo assim, mas a felicidade não é só pra mim. Sei que vais me ouvir e hás de ver que eu plantei o que tu vais.